Filmo meus manos se adiantando como quis. A cara alegre, a pele brilha, vai família feliz. Aprendizado de guri, lobão não disse eu vim. Puxa um, dois, amanhã dois, três. Depois foi cinco, seis, cumpre legal. Mudou de vez, já tá na rua e troca ideia. Sem neurose outra vez, pensei, meditei. Não vou, não fui. Era moleque, mas sabia as barcas boas e as ruins. O bom era sentar, trocar ideia e relaxar. Não sei do que, mas eu dormia pra caviar. O vinho branco seco na noite fria era achado. Noite gelada, chama as mina pra ficar embolado. Tremeu de frio, brrr, ligar o fogo, tchufu. Chamar o shit, tudo tri. Quanto vale felicidade de parceiro, hein? Andar na rua, cabeça baixa pra achar dinheiro. Pé quente, dance só uma vez, eu vi. Na cu de barão, o baile hi-fi só curtir. Diz aí, não é bom, felicidade de moleque loucão. Ouvi e vi, tiros balançar os irmãos. Eu preferi tirar plateias do chão. Afu, eu meu mano se adiantando como quis. Afu, a vida é louca, mais maluca, bate o paper de bis. Afu, de várias fitas e das pretas hoje tá risada. Afu, é parceria toda hora sem balada. Tô pra ver nas esquinas da selva cinzenta. Rapa desfilando de carango com umas preta atolado no chão, curtindo de Javan. Uma cesta louca como faz o bom vivan. De presença na vila, um homem de negócios sem vícios. Os perrengues são ossos do ofício, mas cada um na sua sereno. E todo respeito ao mais doce veneno, eu sei qual é. Mas vai na fé que é tudo nosso, sem medo na pura e nem um pingo de remorso. Toda fartura, família é cash. Vida longa aos leões, a pedo corre resistentes. Embalados pelo som, estilo Los Angeles. Pegada de chicano, picadilha das gangue. Que sentiram na pele, aguentaram no osso. Cresceram, se tornaram homens valorosos. Um brinde ao rap, neto da madrugada. Filhado do sereno, filho da tarde avermelhada. Que deu solução, conduziu, seduziu. Abriu os caminhos, aos covardes destruiu. Quero mais uma noite cheia de nostalgia. Amigos na volta e no rádio a magia. Só falando de bagulhos afu. Afu, afu, eu e meu mano se adiantando como quis. Afu, a vida é louca, mais maluca, bate o paper de bis. Afu, de várias fitas e das pretas hoje dá risada. Afu, é parceria toda hora sem palavras. Parceria fraca, nunca fui, nunca tive. Então, graças a Deus, fiz várias fitas, continuo firme. Cauteloso com as palavras, atitude no véio. Cê tem conceito com os malandros, nego velho. Liga, sempre está por cima, sempre a cabeça erguida. Fazendo um som que transforma várias vidas em crise. Na boa, eu desejo que meus manos prosperem. Pelo certo que a vida se encaminha dos meus. O tempo é curto pra caramba, pra ficar de bobeira. Providência e veneno, embarque nesta viagem. Chama os louco e várias minas pra curtir. Afu, anda sereno na moral, consciência tranquila. Tá em dia com a rapa, kit na galeria. Seu caráter é a senha pra chegar. Chegando, não importa o lugar, é sempre bem recebido. Troca ideia com os malandros e não se envolve. O clima é nervoso e nem me pilho, deixa quieto. Anda somente pra frente, pode crer, é a minha liberdade pra viver numa tre. Pra mim tá bom, já dá pra ser feliz. Afu, afu, eu e meu mano se adiantando como quis. Afu, a vida é louca, mais maluco, bate o paper de bis. Afu, de várias fitas e das pretas hoje tá risada. Afu, é parceria toda hora sem palavras. Afu, não, tá feliz. Tô malando sempre, sem que dá seguir. Afu, uf, afu, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec,